Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Rádio Internet, edição para 12 de junho de 2013, edição 13ª. Vamos continuar a falar sobre a questão portuguesa, o Império Português, e neste caso o Estado Português da Índia. Ora, Portugal teve várias conquistas, mas uma que talvez foi a mais valiosa de todas, e também aquela de Portugal teve mais tempo, foi precisamente no Estado Português da Índia. Ali criaram-se imensos postos estratégicos, embora no caso de que vamos falar hoje, da mão pequeno, que acabaria depois por se tornar da mão Idio, digamos que, enfim, não foi uma conquista muito pacífica. Portugal só a conseguiu em definitivo em 1614. Perdeu a sua independência temporariamente, mas ela acabaria por ser restituída em 1730. O primeiro contacto dá-se com Diogo Melo, em 1523, em plena altura da expansão portuguesa, mas só em 1559 se inicia primeiro uma expansão e uma conquista, portanto, do pequeno da mão, por assim dizer. Digamos que as conquistas, portanto, portuguesas ficaram por aí, ou melhor, foram-se expandindo, mas um pouco seguras, porque havia toda uma luta territorial naquela zona, entre os próprios indianos. Havia uma zona territorial, havia uma enorme tensão territorial ali, e portanto, recordemos, eu vou dar um exemplo muito simples, havia alturas em que os países, ou aquelas aldeias, mudavam de rei de ano para ano, porque havia conquistas constantemente, e portanto, enfim, mas entretanto o rei indiano manteve-se, porque em Portugal perdeu a independência em 1580, recuperou em 1640, e diziam então que, enfim, teve todo um empenho sempre em defender as suas terras, e ao defender as suas terras foi também o rei indiano que decidiu dar algumas terras a Portugal em 1730, ou seja, Portugal esteve sob domínio total e seguro por mais de 2 séculos nas terras de que na altura se designariam de Dadrar e Nagar, aliás, Dadrar e Nagar Haveli, duas regiões que, enfim, foram depois juntas para Damão e Dio. Estas designações foram dadas, enfim, da mão Dio, tem mais a ver com a palavra Deus, não é? Já que ali muito foi onde se implementou o cristianismo, e da mão foi, enfim, já era o nome da terra, já era o nome da terra, ainda que com outra pronunciação. E eu creio, não estou certo agora, não tenho essa informação comigo, mas creio que Damão e Dima tiveram os seus nomes depois de, em 1961, a União Indiana ter expulso todas as fontes colonizadoras. Assim que está correto. Ou colonialistas, como queiram chamar. Portugal teve ainda assim uma presença a partir de 1730 muito mais pacífica. O facto de desta vez ter havido um consentimento do próprio rei, portanto, face à presença portuguesa, confere aos portugueses uma oportunidade tranquila de, portanto, de criarem, de cultivarem ali algo seu. Já para não falar no restante, é que Portugal, e ao contrário daquilo que disse ontem, conseguiu manter uma certa parte de presença asiática, e eu ontem, quando falei isto, esqueci-me de Macau, não é? Que também é asiático. E segundo, na altura, tinha menos informações do que elas têm agora sobre a presença portuguesa em Damão e Dio, e mesmo em Goa, onde esteve também, aí, ininterruptamente, entre 1510 e 1961. Mas diziam então que Portugal esteve pacificamente. We'll be right back. Damão e Dio, regiões que hoje são, Damão e Dio, entre 1730 a 1961. Aqui, Portugal pôde expandir a sua cultura, a sua música, o seu idioma, a sua religião. Mas é curioso que em Damão e Dio nunca houve uma tão grande aderência ao português como houve, por exemplo, em Goa. Damão e Dio sempre foram regiões de maior tensão, sofrendo maior influência, e, portanto, o português mais rapidamente se diluiu e misturou com outros idiomas, como o indiano, por exemplo. Nós vamos aqui conferir nesta edição algumas músicas que simultaneamente são gravadas em português e também noutros idiomas nativos. Aqui a mistura entre todos estes idiomas é muito mais notória, portanto não há como o que aconteceu, por exemplo, em Goa, não acontece desta forma aqui, e mesmo o que aconteceu em Malaca, onde apesar de tudo se manteve em português, aqui há uma influência. Reparem que Portugal deixou Malaca em 1641 e não voltou lá, não é? Perdeu para sempre aquelas terras. Mas governou mais tempo e mais recentemente, portanto, esta parte indiana, não é? E no entanto, há aqui uma perda muito maior, não é? Há aqui uma perda muito maior do português. Eu creio mesmo que não precisaremos sequer de um século mais para termos o português totalmente erradicado, como tem pena, não é? Mas erradicado desta região de Damão e Dio. Portugal esteve essencialmente nestas três regiões, não é? Damão, Dio e Goa, embora também tenha estado em pequenas outras terras onde perdeu rapidamente os domínios. Isto era numa zona de expansão. Portugal não poderia, como é lógico, tomar conta de toda a Índia, até porque havia muitos interesses e muitos interessados. Os próprios indianos também estavam a proteger a sua terra, como é lógico. Ali houve todo um cuidado para desmantelar as forças, por exemplo, as forças islâmicas que tentaram pela primeira vez tomar a cidade, isto em 1534, e o poder dividiu-se durante 25 anos. Portugal só conseguiu alguma estabilidade em 1559. Quanto à música, a música tem diretamente uma influência indiana, é um facto, mas também tem diretamente uma influência portuguesa, a começar pelos instrumentos, embora aqui muitos deles também se utilizem na Índia, e pela forma de cantar. É principalmente por aí que se nota a diferença, e claro, pelo idioma. Aliás, há algo que é muito nosso, especificamente nosso, que nem os espanhóis, por exemplo, conseguem fazer da mesma forma, ou nem os ingleses, enfim, que é a anasalação das palavras, da mão e não da mão, por exemplo. Os próprios indianos, agora, desta região, conseguem dizer com muita clareza, fazer com muita clareza esta exalação da. Ou esta. Não é assim? A exalação do A com o til, por exemplo. E é um exemplo quase inequívoco da presença portuguesa por ali, não é? Os indianos não têm essa fonética inserida no seu idioma, portanto, não estão treinados para isso. Mas de facto, aliás, Portugal é dos poucos países que a tem. De todas as formas, é isso, quer dizer, há uma presença muito interessante portuguesa ali. Portugal consegue obter ali muitos lucros, acaba por ser um ponto estratégico, mais até quando o Brasil se torna independente em 1822. E pronto, é de todas as formas uma presença muito curiosa, que vai, como disse, até 1961, à altura em que começa a guerra colonial na África, não é? E depois, à altura, ao mesmo tempo em que Portugal perde com muito pouca resistência para a Índia. Foram as forças da União Indiana que puseram termo a qualquer ideologia colonialista, não só portuguesa, mas todas aquelas que lá estavam. Portugal, pronto, não tinha como resistir, não é? Aquilo foi uma coisa, ainda por mais com toda a comunidade internacional contra as colónias. Né? Foi de facto uma questão que não consegui. Eram muitos contra muito poucos. Mas pronto, quanto à música, é o que nós vamos aqui ouvir. Vamos até estas duas regiões, elas têm culturas muito semelhantes em termos lusos. têm uma cultura muito, muito semelhante, bem distinta de Goa, no caso, mas muito semelhantes entre elas. Enfim, são vizinhas, não é? Portanto, têm essa aculturação mútua. E pronto, vamos trazer aqui músicas que têm influência portuguesa em termos da forma como são cantadas, não é? Da forma como são interpretadas, mas simultaneamente são, portanto, temas que não têm muito a ver com Portugal, portanto, da forma, ou seja, nossa, como nós ouvimos ontem, não é? Melodias de Malaca. Nós reparamos que uma delas até era o coxista menino, não é? Aqui não tem bem a ver com isso. Aqui não tem a ver com isso. Aqui são coisas totalmente diferentes. Aqui são músicas realmente muito diferentes. Mas pronto, são músicas que vão ilustrando a presença portuguesa. Eu recordo, uma das músicas que nós vamos aqui ouvir, por exemplo, há a viola. Não é? Aliás, em muitas delas há a viola. E a própria... que é um instrumento, a forma como é tocada é um instrumento muito nosso. E há também aqui, em termos rítmicos, várias melodias, nós vamos aqui configurar algumas delas, várias melodias que têm ritmos nitidamente influenciados pela música portuguesa. Eu estava aqui a ver se conseguia trazer alguma música ao ouvinte que fosse realmente... enfim, inconfundivelmente portuguesa, mas não tem aqui comigo, não existe em gravação música portuguesa cantada enfim, no idioma atual, que é esta mistura entre o indiano e o português. O que existe é, como disse, são, tirando a primeira música, que é não diria que é o Hino da Mão, mas é uma coisa parecida com isso, uma música portuguesa da mão, tirando esta, não há música portuguesa. Há músicas que enfim, denotam uma influência portuguesa em termos de como é tocada, como é cantada, muitas vezes a duas vozes, o que é uma ideia muito grande, também muito clara, de que da presença portuguesa ou europeia, se quiserem, mas precisamente portuguesa. E pronto, depois algumas restas de idioma que vão ficando em algumas palavras, até como já disse anteontem, até há muito pouco tempo Bombaim era a capital da Índia, agora é Mumbai, mudaram o nome, e afastou muito isso, afastou muito a presença das relações portuguesas entre a Índia, que aliás de repente ficou um país muito isolado. Os indianos, que eram portanto, era um país muito, muito próximo da Europa, e de repente ficou muito isolado. É por isso, e as pessoas muitas poderiam não compreender, mas é por isso que chegavam muitos filmes da Índia. E hoje em dia parece estranho como é que tantos filmes da Índia estavam aqui em Portugal nos anos 60, não é? Por isso mesmo, por esta proximidade cultural entre Portugal e Índia, enfim, porque Portugal tinha ainda terras na Índia, não é? Goa, Damão, Dio. E portanto havia toda essa influência cultural. E portanto Portugal passava nos cinemas muitos filmes indianos. Enfim, cá está, era a nítida influência portuguesa e indiana a fazerem os seus efeitos. Eu despeço-me por aqui, desejo a todos a continuação de uma ótima noite. O nosso Nas Voltas do Globo volta amanhã. Vamos até a África, para que sexta-feira depois possamos fazer aqui uma reflexão sobre o passado e o presente do Império Português, ou no caso, do que resta dele. Boa noite, ou boa tarde, como preferir, e até amanhã. Oh, fode a mão, fode o coração. Já que começa, fode a mão, vamos para a frente, fode a mão, vamos para a frente. Já que começamos, fode a mão, vamos para a frente, fode a mão, vamos para a frente. Eu por capitão, fode a mão, vós por firmamento, fode a mão. Nigarinha com porta fechada, que tá a fazer? Que tá a fazer? Nigarinha com porta fechada, que tá a fazer? Que tá a fazer? Que tá a fazer? que tá fazendo? No inferno rigoroso Sorumbá nasceu florinha no chão. No inferno rigoroso Sorumbá nasceu florinha no chão. E assim nasceu meu amor Sorumbá dentro do meu coração. E assim nasceu meu amor Sorumbá dentro do meu coração. Assim nascem as florinhas Sorumbá, nascem tão bem os florões. Assim nascem as florinhas Sorumbá, nascem tão bem os florões. Secam logo as florinhas Sorumbá, vem logo os lindos botões. Secam logo as florinhas Sorumbá, vem logo os lindos botões. As florinhas dos campos Sorumbá são muito depreciadas. As florinhas dos campos Sorumbá são muito depreciadas. São firmes nas suas cores Sorumbá, falsos nos nossos amores. São firmes nas suas cores Sorumbá, falsos em nossos amores. Rosa branca bem querida Sorumbá, no peito hei de guardar. Rosa branca bem querida Sorumbá, no peito hei de guardar. Ainda que perco a vida Sorumbá, o amor não hei de largar. Ainda que perco a vida Sorumbá, o amor não hei de largar. Embora que eu sou preta Sorumbá, sou da minha cor. Embora que sou preta Sorumbá, sou da minha cor. Sou filha de uma rosa Sorumbá, nascida em brilho e flor. Sou filha de uma rosa Sorumbá, nascida em brilho e flor. No inferno nasceu meu amor Sorumbá dentro do meu coração. E assim nasceu meu amor Sorumbá dentro do meu coração. Ventesca de América, olha a maravilha. Hoje é ventesca de América, olha a maravilha. Sol já saiu, América, olha a maravilha. Sol já saiu, América, olha a maravilha. Cheirai alegre, América, olha a maravilha. Cheirai alegre, América, olha a maravilha. E tu vai conseguir, tu vai conseguir. Olha a maravilha. para você. A minha baleder, mereca, olha maravilha. A balha com você, de mereca, olha maravilha. Sol já cobriu o América, olha a maravilha. Sol já cobriu o América, olha a maravilha. Pegava ela, velho, América, olha a maravilha. Pichada tá posso mereca, olha a maravilha. Já saiu no mereca, olha a maravilha. Já saiu no mereca, olha a maravilha. Deixa ficar moço mereca, olha a maravilha. Coroveia os mereca, olha a maravilha. Já saiu no mereca, olha a maravilha. Sol já cobriu o América, olha a maravilha. Sol já cobriu o América, olha a maravilha. Sol já saiu o América, olha a maravilha. Já vazou o marmica, olha a maravilha. Já foto e chat, mereca, olha a maravilha. Já saiu no mereca, olha a maravilha. Já saiu no mereca, olha a maravilha. Minha fama branca, mereca, olha a maravilha. Já leva correto, mereca, olha a maravilha. Já saiu no mereca, olha a maravilha. Sol já cobriu o América, olha a maravilha. Sol já cobriu o América, olha a maravilha. Sol já cobriu o América, olha a maravilha. Sol já saiu o América, olha a maravilha. Paia roda branca, mereca, olha a maravilha. A piada tá lei, mereca, olha a maravilha. Já saiu no mereca, olha a maravilha. Já saiu no mereca, olha a maravilha. Sol já cobriu o mereca, olha a maravilha. Sol já cobriu o mereca, olha a maravilha. Acabou, acabou, acabou.